Tu conheces, Senhor, quem eu sou. Jamais vou mentir, fugir de ti. E tudo que faço, tu sabes também. Senhor, tu nunca dormes. Tu sabes até o que vou falar, aquilo que quero alcançar. Não posso escapar do teu olhar. Senhor, tu nunca dormes. Nunca vou me esconder. Teus olhos de amor já conheciam todos os meus dias e eles nem existiam. Não temerei, pois comigo estás. Senhor, tu nunca dormes. Nunca vou me esconder. Eu posso.